Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. If you didn't care, what happened to me? And I didn't care, for you. We would zigzag away through the boredom and pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the buggers to blame. And watching for pigs on the wing, to bury my bone. And any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais, com os druidas focados essencialmente na música dos anos 60 e 70 do século XX. E hoje assinalamos os 45 anos sobre a edição do álbum Animals de Pink Floyd, o décimo álbum da carreira dos Pink Floyd, saiu a 21 de janeiro de 1977, um disco muito inspirado pela obra de George Orwell, Animal Farm, em que o compositor principal dos Pink Floyd, neste caso Roger Waters, descreve a sociedade humana em três animais, divide a sociedade humana em três animais: cães, porcos e ovelhas. O álbum tem apenas cinco músicas e uma delas é parte 1 e parte 2, Pigs on the Wing, que abre e fecha o disco, mas na sua versão de cartucho, ou seja, um suporte físico usado nos anos 70 e 80, os Pink Floyd colocaram a música com um solo de guitarra pelo meio. Era para ter sido um solo de guitarra de David Gilmour, acabou por ser um solo de guitarra assinado por Snowy White, um segundo guitarrista que a banda recrutou para os concertos da Digressão de 1977, a digressão que se focava no álbum Animals de Pink Floyd, mas também no registro Wish You Were Here, que não teve direito a digressão em 1975, por isso mesmo nessa tour, conhecida como In The Flesh, os Pink Floyd tocavam na íntegra Animals e depois também Wish You Were Here na íntegra e por ordem, e ainda algumas canções de Dark Side of the Moon no encore. Passámos então essa versão que só surgiu na edição em cartucho de Animals, uma versão rara, também raras vezes terá passado na rádio, mas hoje então a passar na Floresta Encantada e a ter honras de abertura do programa desta semana, mas continuamos a celebrar então o álbum Animals, um álbum muito pouco radiofónico, porque lá está, as canções eram muito longas e não tinham muito espaço nas rádios da época, isso também depois teve efeito nas vendas do registro. Mas neste programa da Floresta Encantada vamos passar uma das canções longas do álbum, precisamente Dogs, em que a voz principal pertence a David Gilmour. É aliás a única música em que David Gilmour tem créditos como autor. Dogs, de Pink Floyd, do álbum Animals, lançado há 45 anos, e por isso mesmo, porque é um número redondo, está hoje em destaque, alargado na Floresta Encantada, saiu a 21 de janeiro de 1977. You'll reap the harvest you have sown. Oh, confused. Sometimes it seems to me as if I'm just being used. Gotta stay awake, gotta try and shake off this creeping malaise. If I don't stand my own ground, how can I find my way out of this maze? Deaf, dumb, and blind, you just keep on pretending that everyone's expendable and no one has a real friend. Os Pink Floyd há 45 anos no álbum Animals, o 10º disco de estúdio da banda britânica. O álbum saiu a 21 de janeiro de 1977, há 50 anos, e também por esta altura, há 50 anos, a banda começava uma extensa digressão mundial intitulada In the Flesh, uma digressão que apresentava este disco na íntegra, também o álbum Wish You Were Here, de 1975, mas que na época não teve direito a uma digressão, e ainda no encore um par de temas de Dark Side of the Moon, esta que seria a mais bem-sucedida digressão dos Pink Floyd em termos monetários, antes da saída de Roger Waters e de David Gilmour ter revitalizado os Pink Floyd na década de 1980. Seguimos em frente e aproveitamos aqui o tema do álbum Animals para irmos até ao disco de 1968 dos Kinks, The Kinks Are the Village Green Preservation Society, uma faixa que pisca o olho de uma forma muito subtil, Animal Farm, de George Orwell, com Ray Davies dos Kinks também aqui a usar a metáfora dos animais para descrever as pessoas. The Kinks com Animal Farm é um tema bem mais alegre do que aqueles que podemos encontrar em Animals dos Pink Floyd. É também muito mais subtil a forma como Ray Davies encara esta faixa, mas essa piscadela de olho está lá, e por isso mesmo roda na Floresta Encantada, e também porque é uma belíssima música. The Kinks, Animal Farm, o regresso a 1968, é esse disco emblemático dos Kinks. The Kinks Are the Village Green Preservation Society. This world is big and wild and half insane. Take me where real animals are tame. Just a dirty old shack with a hand of bark that we called our home. I wanna be back there among the cats and dogs and the pigs and the goats on Animal Farm, my animal home. On Animal Farm, my animal home. While I lay my head up on my a bad, bad world. I'll take you where real animals are playing, and people are real people, not just playing. It's a quiet, quiet life by a dirty old shack that we call their home. I wanna be back there among the cats and dogs, the pigs and the goats on Animal Farm, my animal home. On Animal Farm, my animal home. On Animal Farm, should we powder our noses? Don't live for last year's capers. Oh, give me steel, give me steel. Give me pulses unreal. We'll build a glass asylum with just a hint of mayhem. A Floresta Encantada, e nesta primeira parte, com pano de fundo, a obra de George Orwell. Primeiro, Animal Farm, como uma grande inspiração para Animals dos Pink Floyd e também para o tema que escutámos lá atrás dos Kinks. Simplesmente Animal Farm, mas bem mais subtil do que a poesia de Roger Waters, neste caso a letra escrita por Ray Davies para Animal Farm, um tema que surge em 1968 no registro dos Kinks, The Kinks Are the Village Green Preservation Society, e entretanto passámos para David Bowie no registro Diamond Dogs de 1974, um álbum inspirado pelo livro 1984 de George Orwell. Aliás, este era para ser um álbum todo ele conceptual, inspirado em 1984. Acabou por ser inspirado, mas de uma forma bem mais leve. No entanto, David Bowie acabou por colocar aqui algumas músicas que refletem esse livro de George Orwell. Desde logo o tema 1984, também Big Brother, que passou há instantes e que colámos com a última faixa do álbum, Chant of the Ever-Circling Skeletal Family. David Bowie, então, em 1974, no registro Diamond Dogs. Seguimos em frente e agora com o novo espaço da Floresta Encantada, Zuvizeva Zappa. Zuvizeva Zappa. Zuvizeva Zappa. Zuvizeva Zappa, novo espaço da Floresta Encantada e que pretende todas as semanas passar uma música de Frank Zappa. E hoje vamos até ao segundo álbum de Frank Zappa, juntamente com os Mothers of Invention. Saiu em 1967, em abril de 1967, o registro Absolutely Free, e de lá retiramos uma faixa, é aliás o tema que abre este disco de Frank Zappa com os Mothers of Invention, Plastic People, destaque claro para o som excêntrico e uma composição muito complexa, mas sempre com muita sátira e neste caso alguma sátira política, porque Frank Zappa apresenta logo no início do tema o presidente dos Estados Unidos da América. Em Absolutely Free, de 1967, o segundo disco de Frank Zappa com os Mothers of Invention, fica então a faixa Plastic People no apontamento de hoje de Zuvizeva Zappa. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Fellow Americans. He's been sick. And I think his wife is gonna bring him some chicken soup. Plastic people. It's hard to defend an unpopular policy every once in a while. Plastic people, oh baby, now you're such a drag. And there's this guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon. Fine little girl, she waits for me. She's as plastic as she can be. She paints her face with plastic goo and wrecks her hair with some shampoo. Plastic people, oh baby, now you're such a drag. I don't know, sometimes I just get tired of you, honey. It's your hairspray or something. Oh baby, you're such a drag. I hear the sound of marching feet down Sunset Boulevard to Crescent Heights, and there at Pandora's Box we are confronted with a vast quantity of plastic people. Take a day and walk around. Watch the Nazis run your town. Then go home and check yourself. You think we're singing about someone else, but you're plastic people. Oh baby, now you're such a drag. Plastic people. A Floresta Encantada, primeiro com o novo espaço Zuvi Zeva Zappa, que pretende passar todas as semanas uma canção de Frank Zappa, e hoje viajámos até 1967, até ao segundo disco de Frank Zappa, juntamente com a banda The Mothers of Invention, e escutámos o tema Plastic People no espaço Zuvi Zeva Zappa. Entretanto, avançámos com The Insect Trust, uma banda formada em Nova Iorque em 1967 e que fundia vários géneros de uma só vez, a folk, o jazz, algum psicadelismo, cruzava diferentes instrumentos como o banjo e as guitarras elétricas. Isso tudo criou um som muito distinto nos Insect Trust. A banda não durou muito tempo, só dois discos foram lançados, da Insect Trust de 1967 1969 e em 1970 Hoboken, Saturday Night. Alguns dos seus elementos prosseguiram carreiras na música, não propriamente a tocar em bandas. Por exemplo, um dos seus músicos, Robert Palmer, acabou por ser um historiador muito importante, um historiador e também crítico de música, mas na área do jazz e do blues. A cantora Nancy Jeffries, e após o fim dos Insect Trust, continuou carreira na música, mas como executiva em várias editoras, como a Virgin ou a Elektra. Da Insect Trust, hoje, na Floresta Encantada, em 1969, no disco de estreia, escutámos a faixa Miss Fun City. E estamos quase a chegar ao fim do programa desta semana da Floresta, e para o fim fica Country Joe and the Fish, a banda de Berkeley, da Califórnia, formada em 1965, e uma das bandas que melhor representa a cena psicadélica da costa oeste, não só pela música, mas também pela poesia, em que a banda refere as drogas psicadélicas da época, também canta sobre a liberdade do amor e também apresenta canções anti-guerra, canções que tiveram um enorme impacto social e político na época, muito conturbada nos Estados Unidos da América. Os Country Joe and the Fish, que também fizeram história no Festival de Woodstock em 1969. O primeiro disco saiu em 1967, Electric Music for the Mind and Body, e aqui podemos encontrar o som distinto de Country Joe and the Fish, um som muito narcótico, num diálogo entre a guitarra elétrica com mais distorção e um teclado muito forte que percorre todo o disco. Vamos então ficar com a Country Joe and the Fish, no disco de estreia, com a faixa Bass Strings. Integra então Electric Music for the Mind and Body, a estreia muito psicadélica por parte de Country Joe and the Fish em 1967. Até para a semana. One more trip now, and now, oh, I'll